estão findos os dias terminados, minutos se esvaindo sem serem resgatados. E neste tic-tac, meu relógio parou. E no relógio de Deus, o tempo terminou. Já se pode ouvir o grito. Aí vem o noivo e esta igreja preparada, adornada com um sorriso. Só nos resta